para uma boa noite. O José Carlos Marques convidou-me para vir aqui participar numa, eu entendi, como de maneira nenhuma uma conferência, porque eu não vou fazer conferência nenhuma, apesar de ter aparecido aqui no site, e eu que fui surpreendido com isso, que eu ia ser orador, tal, espero não ser mais orador do que qualquer dos outros participantes, nomeadamente os que estão sentados desse lado. Portanto, vou-me limitar a introduzir um pouco o tema que é o objeto desta, digamos, desta reflexão que aqui está em comum, e sirvo para isso de um PowerPoint que tinha preparado para uma conferência, essa sim, específica sobre este tema, mas que terá imagens que poderão servir de base visual, digamos assim, para a percepção de alguns assuntos, principalmente das pessoas que estão um pouco mais longe da arquitetura, do urbanismo, etc., e que, portanto, poderão não ter a percepção de determinado tipo de imagens. Também, portanto, vou saltar à frente uma série de coisas, porque esta a primeira vez foi preparado para apresentar no Peru, na Universidade Católica do Peru, onde não devem fazer a mínima ideia de Portugal, etc. Portanto, tem aqui algumas coisas que não tem sentido nenhum estar em Rio, porque toda a gente sabe que Portugal é na parte mais ocidental da Europa, que o Porto não sei o quê e tal. E, portanto, vocês não se admirem de alguns slides passarem mais, com mais velocidade, mais... O tema que se desenvolvia nesta altura e que tinha a ver com a situação das ilhas e a intervenção de Sal, muito concretamente, que, pronto, como intervenção tipo, ou modular, pelo menos muito específica, relativamente à habitação social no Porto. Portanto, é feita um pouco a história da habitação operária, como é que ela aparece na cidade, quais as respostas, qual a especificidade de cada uma das respostas, e até à situação atual, que é o que eu acho que neste momento valia a pena mais debruçarmos. Portanto, isto é um mapa da cidade do Porto, é a tal história da localização, da caracterização da zona, da península, os centros históricos, talvez valha a pena já pararmos um pouco. Esta é a planta redonda que praticamente todos conhecem, julgo eu. A estrutura da cidade do Porto, que se faz à volta dos dois morros, toda a gente sabe. Inicialmente estrutura-se à volta do morro da Vitória e do morro da Sé, e o rio da Vila, que corta a meio, passa a meio dos dois morros, e à volta dos dois morros constrói-se a Muralha Fernandina. Portanto, estamos a falar já do século XIV e de toda a estruturação medieval da cidade. Os grandes caminhos, que ainda hoje são os caminhos que conduzem as portas da cidade, a porta do Olival, a porta dos carros, a Praça da Batalha, e que estruturam as ligações ao Interland. Isto é importante para se perceber que, realmente, a cidade do Porto medieval é rodeada por terrenos cultivados, ocupados, praticamente na sua plenitude, o que faz com que, na altura da Revolução Industrial, digamos, o assentamento humano na cidade do Porto, das populações vindas do interior para as fábricas, se faça de uma determinada maneira e de uma maneira muito específica, e não da forma como acontece em muitas cidades europeias, como Paris, Londres, Madrid, onde a população chegada à cidade se reúne na periferia, sem possibilidade de entrar dentro da cidade. No Porto não é assim, e há razões geográficas, históricas, etc., culturais e ligadas à propriedade, que fazem com que seja da maneira que foi. A imagem da cidade, para as pessoas terem uma ideia das características topográficas, que também são importantes. E esta primeira imagem, que talvez tenha a ver alguma coisa com o que estamos a falar, em que faz uma referência à localização das indústrias com mais ou menos trabalhadores, de 50 ou com mais de 100 trabalhadores, e desse a forma, o tamanho das bolhas, digamos, indicam isso mesmo, e a gente vê que a concentração das indústrias se faz dentro da cidade, fundições, tecelagem, etc., conforme as várias características. Portanto, a verdade é que a população incapaz de se, digamos assim, há dois fenómenos simultâneos no Porto, como toda a gente sabe. Um, dentro do centro histórico propriamente dito, no Morro da Vitória e principalmente no Morro da Sé e Ribeira, em que o fenómeno que se dá é uma substituição do tecido urbano ocupado pela burguesia, pelo habitante de Burgo, portanto, pelo burguês, que se desloca pelas condições económicas de disponibilidade do solo e, fundamentalmente, as questões da salubridade. Toda a gente sabe como a zona do Rio, esta zona ribeirinha, é, bom, não é o mais saudável possível. E, portanto, enquanto a população da burguesia abandona a cidade construída e desloca-se para a periferia, fundamentalmente para a Sé, para a Foz e para as cotas mais altas, em direção, digamos, expandindo-se a cidade em direção às Andas e em direção à Foz. Portanto, há uma série de habitações, como esta, que ficam abandonadas e são ocupadas pela população que se dirige para a cidade e que vai ocupar, sobreocupar, estas antigas residências unifamiliares burguesas existentes neste sítio. Portanto, uma das populações, o tipo de população, consegue, aliás, o arquiteto Tábora dizia sempre que nós temos tendência a dizer que a população autóctone do Porto é a população que vive na Sé e na Ribeira Barreto. E ele dizia, é mentira. A população que vive nessas zonas é uma população relativamente sã. Não é uma população que venha desde a Idade Média. Essa está a viver fora do centro histórico. Isto é população, grande parte, originária de zonas como Ovar e do interior de Trás-os-Montes, etc., e do Minho. Outro tipo de assentamento humano e de unidades de vizinhança que se criam são então as chamadas ilhas, que se vão situar, e vamos explicar porquê, onde são marcadas estas bolas, e que são os principais núcleos de ilhas do Porto. Qual é o fenómeno das ilhas? Toda a gente sabe. Os lotes da habitação burguesa são lotes estreitos e compridos, e, portanto, a população chega. Há um miolo dos quarteirões relativamente desabitado e subaproveitado, porque não é cultivado e são, na melhor das hipóteses, alguns pequenos jardins, etc. E, portanto, são substituídos por casas nas condições que todos vocês sabem. Portanto, uma sobreocupação é um fenómeno que se, portanto, a população do Porto não fica a residir na periferia, que é cultivada. Julgo que o único exemplo de bairro, eu não tenho, sinceramente, muitos elementos sobre isso e tenho pena, e não sei se historicamente, eu julgo que é um campo de investigação interessante, e alguém daqui mais velho, até eventualmente ainda mais velho do que eu, sei que há alguém, não deve, tem elementos sobre isso, que é o bairro de Xangai, que é ali na zona onde é agora o parque da cidade, um bocadinho assim. Eu lembro-me, em miúdo, ir de elétrico para a Foz no 16 ou no 17 e vermos o bairro de lata de Xangai ao longe. Portanto, mas foi demolido já nos anos 50, pelo menos, início dos anos 50. Pronto, e o que eu saiba é o único bairro de lata com essas características que há nas Bidonville de Paris, por exemplo, etc. E em Lisboa, na periferia de Lisboa, porque os bairros periféricos de Lisboa é assim que são formados, em termos sociais e económicos e de utilização do território. Eu julgo que não há mais caso nenhum, é um caso muito típico, porque a maioria realmente do operariado fica alojado nas chamadas ilha, portanto, temos aqui imagens do centro histórico e da sobrepopulação. Portanto, aquilo que eram normalmente estes sobrados esguios, parecidos com os do Brasil, como bem estudou o Galhano e o Oliveira, portanto, são esguios e eram unifamiliares. Agora, a cada andar, pelo menos a cada andar, é uma família que ocupa. Portanto, começa a haver problemas de salubridade a todos os níveis. Portanto, isto é no centro histórico do Barreiro. E vamos ver. Portanto, as principais núcleos de alojamento estão aqui. Com ilhas, são aqui, vão estar, e elas estão numeradas, e já vamos falar sobre elas, as várias ilhas do Porto. As ilhas principais, temos aqui um mapa um bocadinho ampliado. Temos o bairro Herculano, que é um fenómeno muito específico e que merece um estudo, se calhar, mais cuidado do que o que tem sido feito. Houve um aluno aqui na nossa escola Erasmus, finlandês, que fez um estudo particularmente interessante sobre o bairro Herculano. Conseguiu recolher, inclusive, elementos no arquivo que eu desconhecia. Elas estão numeradas, julgo eu, todos. Portanto, o bairro Herculano 1, o bairro de São Vítor, a zona, aqui São Vítor é mais uma zona, não é um bairro, São Vítor, Heroísmo, Lomba, Campanhã, Antas, Eirinhas, Duquesa de Bragança, Dom João IV, Leal, Fontinha, é um bairro, devia estar aqui escrito bairro, Lapa, Costa, Bolsa, Boa Vista, Campo Pequeno e bairro de Vila. Os bairros, normalmente, a característica dos bairros, e é importante quem andar a trabalhar nestas áreas, que os bairros são diferentes das ilhas. As ilhas são unidades próprias. O bairro normalmente era uma operação de maior escala e feita por um bem ou mal intencionado industrial ou filantropo. Não sabe, não me interessa. Não sou Deus para andar a julgar ninguém ou as intenções, se era para especular, se era preocupado com os operários. Pelo menos no bairro do Herculano, a recolha que foi feita por esse finlandês que fez o estudo da hipótese de recuperação é de boas intenções, a ponto de que depois, impossibilitado de manter aquilo com as rendas que estavam fixadas, o senhor se suicidou. Aliás, as casas que dão para o Alexandre Herculano eram incluídas na mesma propriedade, um único proprietário. Pronto, mas isso são um pouco mais que pé de verde, depois pode ter o seu significado. E, portanto, verifica-se em relação à estrutura da cidade que o traçado viário burguês é completado pelo interior dos quarteirões e prolongado para os interiores dos quarteirões, onde há determinado tipo de formas de vida. Temos aqui imagens de algumas das ilhas, que todos vocês conhecem. Algumas com reflexos, por exemplo, a nível da... Vamos lá, com pequenos problemas de... com relações topográficas difíceis, como se vê, em mais do que um nível. No caso das lá de cima de Dom João IV, por exemplo, são algumas delas, mas mesmo cá em baixo, mais perto da baixa, isso acontece. E a imagem de algumas das zonas referidas. Por exemplo, no bairro da Fontinha, temos aqui casas, percebe-se bem que isto são bairros feitos pelo proprietário da fábrica social. Este conjunto é típico, e isto também é uns feitos, às vezes, um bocadinho maiores, que eram para os técnicos já, pessoal menos inferior, para os operários, eram as casas, ainda outro dia estivemos a falar nisso, que andavam pelos 16 metros quadrados por família, não é? Em média. Eu conheci com menos. Eu conheci em Matosinhos com 8 metros quadrados para 5 pessoas. Quando no primeiro ano entrava. Pronto, alguns bairros já com outro caráter, um bocadinho mais para uma pequena burguesia, cá está a planta do bairro Plano, que tem como grande característica em relação às ilhas ser um bairro de atravessamento, portanto o bairro pode ser atravessado, o que dá em relação ao tipo de apropriação que as populações fazem do espaço, uma situação completamente diferente, porque enquanto que na ilha, e vocês, quem ainda não experimentou entrar numa ilha, acho que é absolutamente obrigatório, como outras coisas, quanto mais não seja para sentir ou perceber aquilo que ele sente quando o fizer. E quando é que sente que corre o risco, entre aspas, de ser interpelado por alguém a dizer o que é que a gente está aqui a fazer? Pronto. E ele, claro, pode dizer, estou aqui, isto não é seu, meta-se na sua vida. Pode haver várias consequências dessa frase, mas pode dizer. Pelo menos se tiver a polícia, tem que o autorizar a dizer isso. Realmente, aquilo não é bom. Mas a organização do espaço e a forma da apropriação é diferente. Enquanto que aqui no bairro Plano, se uma pessoa estiver aqui a meio, o senhor daqui não lhe vai perguntar. Ele só tem que dizer, vou atravessar para sair daquele lado. Portanto, a disposição, não é, arquitetónica do espaço urbano é fundamental em termos da apropriação. O espaço ser impulsado como um ser, dão formas de comportamento e de direito, entre aspas, subjacente, completamente diferentes. Aquilo que a gente chama, na arquitetura, as formas da apropriação. Portanto, os vários espaços, isto é concretamente o bairro Plano, uma entrada e outra, a entrada do lado da Rua das Fontainhas e a outra, os sanitários conjuntos, etc, etc. Portanto, isso já está, já toda a gente sabe. Isto é o bairro de Vilar, como sabem, foi demolido, era o maior bairro daqui do Porto, as casas no centro são costas com costas e, portanto, não há ventilação transversal de nenhuma espécie. E lá em cima, no meio, um lavador e lá em cima a zona de sanitários, etc. Este bairro foi demolido, na sequência do processo de sal, foi demolido pela Câmara do Porto, e há um bairro lá neste momento, junto ao Seminário de Vilar, feito teoricamente para esta população. Não sei como é que foram atribuídos os fogos, não me acordo, mas havia uma operação sal aqui no Vilar. Pronto, vários esquemas de implantação das ilhas, várias conformidades na sua relação com a rua, que é sempre uma relação extremamente controlada. Mesmo em casos de grandes ilhas, como era a de Parceria Antunes, que não sei se vocês conheceram, que também já não existe, no bairro, no Lar da Maternidade, e que era uma ilha de grandes dimensões, e que foi demolida também há relativamente pouco tempo, e para a qual havia uma operação sal. Não faço ideia se a população é que está a ocupar agora as casas que têm um aspecto quase de luxo, ou se não, não sei, não acompanhei o processo camarário. É sempre um problema. Pronto. A apropriação do espaço exterior através de formas de uso, vão desde a mesa para a refeição, o tanque para a roupa, o estendal, etc. Não é? O lugar de brincar dos miúdos, etc. Portanto, isto dá formas urbanas interessantíssimas e criou ao longo de várias gerações, portanto, as gerações que estão desde meados, desde o princípio do século XIX, que dá realmente uma determinada estabilidade, uma estabilidade social, antropológica, etc., que cria determinado tipo de raízes. E que na criação dos novos bairros foi posta em causa, por um lado, e neste momento, na minha opinião, em muitos deles estão também a ser postos em causa devido à substituição da população. Portanto, está a chegar uma população nova, que está a ocupar as ilhas, as casas das ilhas desocupadas, principalmente imigrantes. Não é? Eu vejo isso, que eu moro à entrada da Rua de São Vítor e realmente a população que passa à minha porta transforma-se de ano para ano de uma maneira muito radical. E sei, por conversas, que realmente há alguma alteração, o problema de ser a vizinha que não sei o quê e o tio que tinha casado com uma prima e que o outro não. Há uma relação humana e uma relação social que se está a destruir. As respostas, portanto, no início, principalmente a partir do início do século XX e todo na sequência de tudo, da peste, dos movimentos higienistas, etc, etc. Portanto, no princípio e depois mais tarde, até com alguma influência de movimentos ideológicos, começa a haver alguma preocupação, primeiro dos tais filantropos, etc, etc. Não vale a pena aqui, não vou entrar nesses pormenores, de preocupação pela situação habitacional e social. E o Estado, digamos, as estruturas de poder vão dando algumas respostas. E, para começar, a partir dos anos, já nos anos 20 já começam, e anos 30 e 40, 40 e 50, vão quase até ao início dos anos 60, alguns bairros com características muito especiais, que eu ali chamei de vivenda rural, podia chamar outra coisa qualquer, não conheço nenhum nome mais adequado, se houver alguma sugestão, agradeço, de bairros com características muito especiais. São os bairros que correspondem a uma concepção urbana ideologicamente ligada ao pensamento de Oliveira Salazar, que entendia que era realmente legítimo que todos os portugueses tivessem a sua casa, ou melhor dizendo, a sua casinha, de preferência com um quintalzinho, onde pudesse ter as suas covinhas, onde pudesse ter as suas galinhinhas, o seu cãozinho, a sua panelinha, não sei o quê, e as criancinhas brincavam e eram todos felizes. Pronto. E assim se criaram uma série de bairros dentro dessa ideologia. O urbanismo deles é um traçado muito típico que todos vocês conhecem. Vão desde o bairro de Gomes da Costa até não sei o quê. E são tudo bairros, reparem, colocados nesta situação da cidade. Estamos a falar, obviamente, teoricamente, seria para responder a pessoas que viviam nesta zona com dificuldades. Portanto, os problemas de trânsito, que ainda não havia um metro nessa altura, acho eu, e os autocarros também não deviam ser muitos, e os elétricos, era só ao longo destas linhas de penetração, que eram as vias medievais refeitas, Costa Cabral, Santo Afonso e Santo Roque da Lameira, era a Rua de Fez e a Pai para Matosinhos, não é? Era a estrada da Antero Quental, a Montero Quental e prolongamento da Terca da Água, etc. Portanto, eram essas ruas, quem os mais velhinhos lembram-se, era o 7, o 8, o 9, o 10, que eles faziam realmente o radial, não é? Faziam a ligação. Ora bom, e é nessa zona, portanto, de menores custos em termos económicos, etc., que se vão fazer esses bairros. Os nomes deles, é muito engraçado, há aqui um então, aqui perto do Amial, que tem uns nomes deliciosos, que vocês, talvez alguns de vocês, pelo menos conhecem, não é? A Rua das Andorinhas, o Coisas de Rochinol, o Largo do Pintacilgo, não sei o quê. É tudo assim, muito bucólico, muito coisa. Mas a verdade é que depois, na atribuição das casas, era uma pequena, pequeníssima, se calhar, burguesia ligada aos serviços, mesmo aos serviços camarários, etc., que era convidada a concorrer e a ir para essas casas. Na maioria, claro que há exceções e que há, por exemplo, estou a falar, obviamente, aqui não se pode fazer mais do que uma pequena caricatura e breve síntese das coisas. Um caso muito específico, que tem interesse também, na minha opinião, estudar-se até sociologicamente, desde a sua atribuição até ao seu uso atual, é o bloco urbano de Duque de Saldanha, exemplo único que eu saiba no Porto, é exemplo único, de certeza. Em Portugal, eu não conheço mais nenhum, não sei se há em Lisboa ou se não há, que é um bloco urbano, claramente um edifício de rua, com frente de rua, com miolo, de andares, não tem nada a ver com isto. O Salazar, de certeza, que não me agradou muito esta proposta, embora ela seja inspirada na arquitetura fascista mussoliniana. Portanto, isto é claramente um projeto de inspiração italiana, na minha opinião, de muita qualidade arquitetónica, mas pronto, mas foi exemplo único que se fez e ali morreu. Não foi desenvolvido como tipologia habitacional, enfim, que o Estado aprovasse. Tem aqui alguns interiores. O esquema, que é diferente de outros blocos atuais que aparecem nos anos 60, que é como galeria, portanto, a chamada caixa de escadas, a ligação vertical e depois a distribuição dos fogos é através da galeria. E cá estão os bairros mais rurais, com nomes, este tinha das Hortênsias, acho eu, ou das Hortênsias, das Rosas, das Tulipas, não sei o quê, e são estas coisas. Pronto, e a sua varandinha, a sua pérolazinha, para a trepadeira ir, o seu quintalzinho, a florzinha, pronto, e são ótimos. Hoje, como sabem, valem ouro, não é? Pronto, nos anos 60, temos outro tipo de resposta, isto não está por ordem, lamento, porque a implantação devia estar antes disso. Nos anos 60 aparecem outro tipo de resposta àquilo a que se chama os blocos camarários. São edifícios de retângulo, dispostos normalmente sob discurso higienista e, de influência do movimento moderno, com prioridade total à insolação. Portanto, os blocos são paralelos, o que deve ser ótimo em termos climatológicos. E depois, quando falarmos da sustentabilidade, vamos falar disso. São ótimos em termos, mas péssimos em termos de relações sociais, porque as pessoas estão de costas umas para as outras, e o espaço não chega a definir-se enquanto tal, portanto, é um bruto de coisa onde estão semeados aqueles paliteiros e nunca se chega a criar uma identidade espacial. Que, na minha opinião, em termos ecológicos, mesmo que se percam 5 gramas de sol por ano, não tem mal nenhum. É a minha opinião. Aliás, vivi sempre na Baixa e no Porto Antigo e nunca tive problemas desses. E a primeira infecção que apanhei não foi por causa disso. Acho eu. Portanto, com vários. Cá está. Esta imagem devia ter vindo antes da outra, não é? Temos aqui os bairros que depois a roda continua a ser as habitações que tínhamos visto. E agora os bairros são estes triângulos que aqui estão. Os vários bairros que durante os anos 60 até os anos 70 e até ao 25 de Abril são feitos em grandes quantidades e que vê-se daqui, percebe-se perfeitamente que realmente as populações foram chutadas, desculpem o termo, para a periferia da cidade. Portanto, já não há mais lugar para blocos como o Duque de Saldanha a meter os operários e as pessoas das ilhas a viver aqui no isso é que era bom. Dá um outro privilegiado que ainda fala disso, mas... A localização da definição dos núcleos que deram origem depois ao processo SAL. Eu não me queria estender, o processo SAL toda a gente sabe o que é, foi um processo que desenvolveu a partir do 25 de Abril, que tinha como base a gestão, entre aspas, dos moradores e o controle sobre o seu espaço habitacional e garantindo, no caso do SAL Norte, a fixação das populações na sua zona habitacional. Portanto, havia uma fase das operações que passava pela identificação da unidade operacional, isto é, aquele território em que a população, aquela população dali, desculpem lá, isto não está muito questão, em que a população, por exemplo, destas ilhas que aqui estavam, admitia deslocar-se, isto é, para resolver o problema das pessoas que viviam naquelas ilhas, não se podia fazer construções ali. Portanto, havia um limite da unidade de intervenção, o limite que era definido pelas próprias populações para onde eles queriam deslocar-se, não se admitia que uma pessoa de São Vítor, por exemplo, fosse morar para o campo de 24 de Agosto. Para nós, hoje em dia, isso é simples, mas na altura, isso era uma questão fundamental. A definição dessa. Tem piada que, em dezenas de operações que se fizeram, na cidade do Porto e Lançado, nunca houve o mínimo conflito territorial. Nunca houve ambiguidade a dizer, não, esta rua ou este terreno daqui pertence-me a mim ou pertence-me a ti. Nunca. Portanto, as pessoas sabem perfeitamente o lugar e a unidade de vizinhança sociológica a que pertence. Eu isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Claro, exatamente porque elas estavam estratificadas durante gerações. Obviamente que hoje em dia, duvido que seja assim. Deve haver muita gente a morar em São Vítor, quer é uma casa, tanto está em São Vítor como podia, para Campo Mil, ou se calhar até para a Meia. Desde lhe uma casa. Pronto, mas a filosofia desta intervenção, sem dizer se era boa, se era má e quais os seus vantagens e inconvenientes, a filosofia era essa: fixar as populações na zona onde estavam a residir. Isto é um mapa de San Vítor, onde a verde se percebe as ilhas. Isto é do trabalho do José Pereira de Oliveira, que fez no seu trabalho notável sobre o espaço urbano do Porto, livro que eu recomendo vivamente a toda a gente. Portanto, a Rua de San Vítor, na qual estão penduradas essas milhares de habitações. Isto são pequenos esquemas analíticos, mas isto não. Pronto, acho que para este caso não é. Na sequência do SAL, houve algumas intervenções. Devo dizer que só duas delas, o que era um pouco, praticamente era impossível que fosse de outra maneira, porque o serviço durou, como vocês sabem, cerca de ano e meio. E, portanto, em ano e meio, fazer todo o trabalho sociológico de inquérito, projetos construídos, era praticamente impossível. Portanto, só houve duas operações de SAL que foram levadas até ao fim e concluídas e que satisfizeram toda a população envolvida. É o bairro da Macedo, que é este, que era realmente um grupo de 6 ou 8 famílias, e Chaves de Oliveira, que era na rua Chaves de Oliveira, não muito longe disto, também sabe atualmente nas traseiras do mercado abastecedor. Porque também era um núcleo, até nem era bem uma ilha, aquilo era um núcleo rural, antigo, de Aires e tal, zona degradada, e portanto era uma população muito definida, aqueles 12 ou 15 famílias, e foi possível começar e acabar até ao fim a intervenção. Este é o bairro Macedo, este é o bairro das Antas, na Rua das Antas, isto é o iniciado, a intervenção decisa em San Vítor, o bairro Leal, que é o único que consegue reconstituir a relação social das ilhas, na minha opinião. O bairro da Bolsa, que também todos conhecem, na Rua da Boa Vista, que é importante que se perceba que não é um bairro projetado para satisfazer as ilhas. É um projeto que existia para o Fundo de Fomento de Habitação e que depois é adaptado para determinada população e agora readaptado para outra população que é que realmente foi ocupar estas casas por motivos económicos ao ver. E que hoje em dia é um luxo viver nesta. Isto eram algumas das manifestações da população, esta é em Matosinhos, e mais nada para já. Na sequência disto, desta preocupação e destes temas que têm sido tratados, inclusive é como eu disse há pouco, por alunos de Erasmus, têm sido tratados e um assunto que nunca foi abandonado, nem a questão das ilhas e da habitação social, nem a questão do processo de SAL, foi abandonados pela escola, pela ESAP, a antiga ARB, que se reivindica, e eu reivindico, herdeiro da escola de Belas Artes, não a outra, não a faculdade, essa não tem nada a ver, essa seguiu um rumo completamente diferente, mas as preocupações que estavam subjacentes a toda a pedagogia e princípios éticos, é preciso corrigir, do arquiteto, pretende-se que eles fossem garantidos na ESAP. Estou-me a referir, nomeadamente, às questões não tanto formais, porque na Escola de Belas Artes, na chamada Escola do Mestre Carlos Ramos, essas questões nunca foram prioritárias, portanto, quem disser contrariamente, descaradamente, e temos aqui para um debate, podemos debater isso em qualquer altura, em qualquer momento, porque os professores que lá haviam nunca deixaram que aquilo descambasse numa academia, agora descambou o seu sucedâneo, mas o que foi sempre preocupação foi a capacidade de analisar e refletir sobre as implicações sociais da intervenção do arquiteto. Portanto, o interesse pelas questões sociológicas e antropológicas foi herdado e foi trazido para a Escola Superior Artística do Porto pelos professores, fundamentalmente pelo arquiteto Arnaldo Araújo, que era professor das Belas Artes, era um dos homens importantes em termos pedagógicos para o professor Carlos Ramos, o mestre Carlos Ramos, e que é um dos fundadores da nossa escola. Portanto, ele trouxe pela primeira vez em Portugal e uma das primeiras vezes na Europa A nossa escola é que introduz uma cadeira, por exemplo, de antropologia no ensino da arquitetura. Pronto, isto revela uma determinada preocupação, um determinado ponto de vista, uma determinada perspectiva de responsabilização social do arquiteto, e isso tem-se refletido nos trabalhos escolares. Muito recentemente, estão aqui expostos alguns trabalhos de alunos que, na cadeira de antropologia, trabalharam junto da população rural, fazendo entrevistas, filmes, etc. Portanto, está aqui uma pequena amostra só. Isso acho que pode ser, em qualquer momento, a escola talvez se interesse em pôr público. Já esteve, aliás, foi feito um debate à volta disto no café, como é que se chama aquilo? Plano B. Plano B, não é? É isso, Plano B. Eu nunca sei o que se espera. Onde já foi isto apresentado e um debate à volta disso. Portanto, isto tem já algumas raízes. E isto é uma pequena amostra, quem depois quiser ver e fazer. Eu não acompanhei o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, minimamente. Portanto, tive conhecimento só praticamente a posteriori. Devia ter acompanhado mais, até porque eu tinha a responsabilidade de ser em todo o curso. E, portanto, enfim, mas a gente tem as coisas estúpidas e burocráticas para fazer e esquece destas coisas que são as mais importantes. E, portanto, mas de qualquer maneira estão aí apontamentos, depois se quiserem falar sobre isso, poderão falar, eu infelizmente não. Mas, no fundo, algumas destas preocupações e questões foram trazidas e os alunos ganharam muita consciência disso. Primeiro, de que a população, maioritariamente, não quer sair do sítio onde está. Pessoas, a partir principalmente de uma certa idade, querem fixar. As casas são más, as casas são ruins, mas dali para o cemitério. É o discurso geral, a tónica do mundo. E depois, realmente, para além de constatarem as péssimas condições de habitabilidade, há o problema da localização urbana, que realmente a maioria dos casos são absolutamente privilegiados hoje em dia. As pessoas estão a viver no centro de... O bairro Leal é 150 metros da Câmara. Quer dizer, realmente está condenado, obviamente. A força da especulação não vai deixar aquilo sobreviver. Espero que quando um dia vier um jornal que ameaçam a demolição do bairro Leal, principalmente o salto que se fez, espero eu estar vivo ainda e ter força para estar lá, ter-me à frente das máquinas, e espero a presença de vocês todos para apoiar a nação toda. Pronto, para já esta introdução, agora virámos outra discussão, porque não é escala, e vocês vão ouvir.